altura está para 74, curva direita, altura 2. 4 horas para a transmissão e a radial 28 para o lugar. Está no avião 02. Está no avião 02.

passou o GPS. Sinal vai estar gravado de drop. Lembrando que você mantém a posição. Autorizado por 1027. Thank you. Roger, show the gun. I just saw a shirt with the left, left. Yeah, just come to the gun. Thank you. Roger, you see it, copy. Alberto, good afternoon. The Rotary and the board crew must have their own of the third part of the group Alpha. That's a good afternoon. Eu decolar o colega e tinha dois mais. Bom, meu irmão, um abraço, bom Natal pra você. Salvador, boa noite, Salvador para o Sul, que está na final da Ola Santos, eu estou passando contigo. Salvador, na Suíça, 3 anos, São José, chamamento para a Espanha. Claramente, está bem demais. Segundo CT. Segundo, 7.4, isso para 2013, o centro da Vila, na Vila, na Lê, o Liliette, o centro de Vila, no Lupo, o Dedro. Boa noite, 2714, final 08. seu código, Zona Norte. Fala, Zona Norte, Zona Norte, vou aguardar para girar a base da Zona Norte. Aluga 794, todo autorizado, Zona Norte, dois derivados, da nós, ajuste no zero, Zona Norte. Zona Norte, ele de pouso, Zona Norte, 274. 208, boa noite, senhor. Está presente lá. Controle Salvador, muito boa noite, 138, Rula 5. Estou com a 3-2.